posso ajudar? O amor de Cristo levar pra que então tempo perder? Vou salvar do pecado e guiar no serviço. Vou buscar meu amigo e levá-lo a Cristo. Não há tempo a perder. Vou ao mundo dizer: salvação, vida e paz, só Jesus pode dar. Não importa o preço a pagar.